Você curtiu mais uma sequência musical aqui na Vibe Mix. Eu volto daqui a pouco com mais sucessos pra você. Vibe Mix. Meio-dia e 59. Giro News. As primeiras notícias do Brasil. O Rio de Janeiro registrou um novo recorde de calor na última segunda-feira, dia 13. Os termômetros da cidade capital chegaram a 42,5 graus às 8h30 da manhã, com sensação térmica de 52,7. São 3 dias seguidos de sol intenso na cidade. Com tanto calor nas ruas, os cariocas andavam preparados. Protetor solar, boné, garrafinha de água. Giro News. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve, fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Nossa rádio, 89,7. Ei você, conveniado Cenibra, Cenibra Logística e Odontoprev, a Dental Life, odontologia avançada, tem os melhores tratamentos para você. Somos especialistas nas seguintes áreas: cirurgia, implante, dentística, ortodontia, endodontia, odontopediatria, prótese e periodontia. Fazemos também atendimento particular. Venha para Dental Life, tratamento adulto e infantil. Além de atendermos os convênios Cenibra, Cenibra Logística e Odontoprev, atendemos também os seguintes convênios: Bradesco Dental, Banco do Brasil Dental, Vale, Copas Saúde, ArcelorMittal, Sul América e a Espiodonto. Dental Life, 319-7108-6478. Situada à Rua Antônio Geraldo de Moura, número 874, em Cachoeira Escura. Nós acreditamos que a Covid era somente uma gripe. Por isso, acabei perdendo toda a minha família. Esposa, irmão gêmeo, sogra e sogro. Minha esposa estava grávida de 8 meses. Era a realização do sonho dela. Ela lutou muito para ser mãe. E hoje eu tenho que criar meu filho sozinho e tenho certeza que se não fosse as fake news, a minha família estaria aqui ainda. Quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Pai, você conhece o melhor amigo do seu filho? Sim ou não? Conhece o ídolo da vida dele? Sim ou não? Sabe o que deixa seu filho sem graça? E o que deixa ele orgulhoso? Será que ele é querido na escola? Será que seu filho é feliz? Sim ou não? Se você respondeu não para a maioria dessas perguntas, cuidado! Um traficante pode ter respondido sim. A diferença aqui entre um sim e um não é a vida do seu filho. Pais, quanto mais vocês se interessam pelos seus filhos, menos eles vão se interessar pelas drogas. Conversem sobre isso com sua família, amigos e comunidade. Unindo forças, a gente vence. Secretaria da Justiça, Governo do Estado. Sabe por que você ouve a nossa rádio? Não! Aqui toca a música que você gosta de ouvir. Tem promoção, informação, alegria, os melhores locutores e muita diversão. E você ainda pode participar. É ou não é uma boa? Mil e um motivos pra você ouvir. Eu ouço, você ouve e a gente curte. Essa é a sua rádio. Alô, amigos da nossa Rádio FM, aqui fala Anjos da Silva. E todo domingo eu estou com você no nosso programa Bodega do Maguila. Muita música, imitações, piadas sem graça, prêmios, a sua participação. Tudo isso num programa altamente mais ou menos, especialmente pra você. Conto com sua audiência, hein? É a Bodega do Maguila, o pior programa do rádio, todo domingo a partir das 8 da noite, aqui na nossa Rádio FM. Não perda! Bodega do Maguila. 89.7. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Confira seu signo. Agora, as previsões para Câncer, Leão e Virgem. Signo de Câncer. Nascidos entre 22 de junho a 22 de julho. Faça um balanço dos últimos tempos. Avalie ganhos e perdas, expanda a consciência e tome decisões sobre o futuro. O dia trará conquistas na carreira, hein? Escolhas serão mais criteriosas. Aprofunde vínculos. Uma viagem vai favorecer ao amor. Se estiver só, alguém vai poder chegar suavemente e falar ao coração. Só que você tem que dar espaço. O salmo de hoje é o 7. Signo de Leão. Nascidos entre 23 de julho a 22 de agosto. Mude a rotina, decida viagens. O dia trará maior abertura social. Amplie a sua rede. Amor, carreira poderão caminhar juntos. Aproveite este período para explorar novos ambientes. O salmo de hoje é o 79. Signo de Virgem. Nascidos entre 23 de agosto a 22 de setembro. Um convite de longe abrirá portas na sua carreira. Aproveite para decidir rumos. O sol iluminará caminhos para o futuro e fortalecerá a missão profissional. Espere por mais sucesso, prestígio e poder nesse assunto, e assuntos jurídicos poderão ser resolvidos com mais facilidade. Encare burocracias, discuta detalhes. O salmo de hoje é 8. Já já voltamos com as previsões para Libra, Escorpião e Sagitário. A energia do pop nacional e internacional. Vibe Mix. Vibe Mix de volta, tocando muito mais músicas no seu rádio, sucessos nacionais e internacionais. Aumente o volume que a nossa programação continua. Ouvindo o Vibe Mix. So tight, ain't nobody getting anywhere. Listen now, it's the sound of some money. loss of connection. Got ahead of yourself and you lost your direction. That digital affection, yeah. Summer flex, summer flex. Put it on the internet. Burn so bright, but you're never really feeling it. Your friends look nice, but your clique so tight. Ain't nobody getting into it. Took a while to receive, but you're getting the message. The message. Am I cool enough for your love? Sorry if I don't fit your description. Here we are, playing dumb. Just wanna make you sweat. Tá todo mundo ouvindo o Vibe Mix. Vibe Mix. Brown guilty eyes and little white lies. Yeah, I played dumb, but I always knew that you talked to her. I kept quiet so I could keep you. And ain't it funny how you ran to her the second that we called it quits? And ain't it funny how you said you were friends? Now it sure as hell don't look like it. You betrayed.

Governo do Estado. Por causa das fake news, nós acreditamos que a Covid era somente uma gripe. Por isso, acabei perdendo toda a minha família. Esposa, irmão gêmeo, sogra e sogro. Minha esposa estava grávida de 8 meses. Era a realização do sonho dela. Ela lutou muito para ser mãe. E hoje eu tenho que criar meu filho sozinho e tenho certeza que se não fosse as fake news, a minha família estaria aqui ainda. Quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Ei você, conveniado Cenibra, Cenibra Logística e Odontoprev. A Dental Life, odontologia avançada, tem os melhores tratamentos para você. Somos especialistas nas seguintes áreas: cirurgia, implante, dentística, ortodontia, endodontia, odontopediatria, prótese e periodontia. Fazemos também atendimento particular. Venha para Dental Life, tratamento adulto e infantil. Além de atendermos os convênios Cenibra, Cenibra Logística e Odontoprev, atendemos também os seguintes convênios: Bradesco Dental, Banco do Brasil Dental, Vale, Copas Saúde, ArcelorMittal, Sul América e Aesp Odonto. Dental Life, 319-7108-6478. Situada à Rua Antônio Geraldo de Moura, número 874, em Cachoeira Escura. Passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve, fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Nossa Rádio 89,7. A sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. 89 FM. Essa é a nossa rádio, Sistema Comunitária, operando na frequência 89.7, MHz, Belo Oriente, Minas Gerais. Horóscopo do dia. Horóscopo do dia. Confira seu signo. Agora, as previsões para Libra, Escorpião e Sagitário. Signo de Libra. Nascidos entre 23 de setembro a 23 de outubro. Inicie relações. O dia trará cenário positivo para estudar e expandir a sua rede. Conexões internacionais com pessoas de outras localidades estarão aquecidas. Você encontrará caminhos abertos para enriquecer a sua bagagem. Casamento para o seu signo está em alta. Não perca a oportunidade. Salmo de hoje é o 9. Signo de Escorpião. Nascidos entre 24 de outubro a 22 de novembro. Abre espaço para mudanças e novos projetos. O dia trará oportunidades. Encare conversas delicadas com a família. A vida social ficará mais gostosa. Aposte em maior receptividade e dê mais leveza às relações. O salmo de hoje é o 10. Signo de Sagitário. Nascidos entre 23 de novembro a 22 de dezembro. Atitude mais harmonia no ambiente de trabalho vão favorecer o seu dia. Espírito de cooperação e uma dose maior de disciplina motivarão a equipe. Planos de casamento animarão o clima. Crie projeto a dois. Negociações financeiras terão andamento positivo. Aumente os rendimentos e diminua pressões. O salmo de hoje é o 7. Já voltamos com as previsões para Capricórnio, Aquário e Peixes. A energia do pop nacional e internacional. Vibe Mix. Olá, de volta à nossa Vibe Mix. Que bom ter você por aqui. A nossa programação continua com muito mais sucessos. Curte só. Hey, can we get some cowbell? Searching, don't think it's out there. Talks for hours, walks in- I'm numb and not treat me so bad. He makes me laugh. He's never on my nerves. What's wrong with my dad? I've been searching. Vibe Me. Esto se jodió. La vecina no sé qué bebió. El vecino no sé qué prendió. A la gente no sé qué le dio. Pero todo el mundo está loco. Todo el mundo está loco. Todo el mundo rayado del coco. Y yo solo sé que montaron.